Acontecendo. E o modulo do som tá fervendo, tá fervendo, tá fervendo. Tudo tá fervendo, tá fervendo, tá fervendo, tá fervendo. Doutora Matrix. DJ Barão Saudade, já tá que tá, mandando sua pedrada pra galera endoidar. Também o DJ Jaime tá ligado, pode crer. Novinha tá endoidando, mostrando que é da PT. É a estrada super pancadão, bora brindar. A festa tá lotada e o dia vamos virar. E a festa como é que tá? Tá fervendo, tá fervendo, tá fervendo. MC Lailson, juntamente com MC Tobias e a produtora Matrix, lançando mais uma pedrada. Sentiu o impacto do som, aqui é muita pressão. Vem curtir com a estrada, super pancadão. Qualidade total, onde chega faz sucesso. O bagulho é doido, o ritmo é frenético. Eu quero endoidar daquele jeito. Prepara vários baldes, hoje vai ter muito gelo. DJ Barão Saudade, já tá que tá, mandando só pedrada pra galera endoidar. Também o DJ Jaime tá ligado, pode crer. Novinha tá endoidando, mostrando que é da PT. É a estrada super pancadão, bora brindar. A festa tá lotada e o dia vamos virar. E a festa como é que tá? Tá fervendo, tá.